começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Comigo, Rogério Alcântara. Boa noite, Marquinho. Olá, querido, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, tudo ok. E aí, parou de chover, né? Ou não? Tinha que parar, né, cara? Ninguém aguenta a chuva todo dia alagando. Aqui, eu vou te contar, tá parecendo verão, sabe? Isso é mentira, tá? Tipo assim, 27 graus, assim. Ô, cara, não tá parecendo verão, nós estamos no verão. Ah, é? Como é que é? O cara fica desorteado com esse negócio de ficar em casa e tudo mais. Então, sabe o que? Desculpa a total truculência, Sem mentira, tecnicamente já é verão? Já, desde ontem às 7:02 da manhã. Ah, tá. Tão destrambelhado eu não tô. Mas ela já tá aí, a nossa convidada? Já está no ar com você. Sensacional, tá? Gente, tô super empolgado que vou ter a honra de conversar com a Angie Santana, né? O Angie dela é o apelido de Angela, né? A-N-G-I-E, e o Santana é o S-A-N-T, um apóstrofo, A N-N-A, Angie Santana. Ela é uma espécie assim de professional world traveler, tipo assim, uma viajante profissional, em inglês também se chama assim, tipo assim, uma globetrotting person, uma pessoa que vive pelo mundo aí viajando, e que eu posso dizer, ela criou um guia internetico, vamos chamar assim, que eu adoro, chamado, especializado em viagens, chamado Apuri Guria. Ela é do Paraná, não é do Rio Grande do Sul, que nem o meu sotaque aqui, mas mais ou menos perto, digamos assim. Ela se mudou para o Reino Unido depois de passar uma temporada na Alemanha e na Nova Zelândia, e ela faz vídeos super úteis, além de muito engraçados, vale dizer, sobre temas tipo cargos mais valorizados por europeus para quem é de fora, entrando no país, no caso do Reino Unido, claro, são vários países, mas no Reino Unido, dicas de como economizar quando está fora do país, né? Ou seja, eles chamam de workaway, também problemas que acontecem em alguns trabalhos, o que é barato no Reino Unido, ou seja, comparação de preços de produtos básicos, erros e gafes cometidos por viajantes, né? Ela tem vídeo dela até falando assim, para por favor não cometer as gafes que ela cometeu, tretas, né, causadas por problemas da comunicação, o que pode, quando você estiver em outro país, acarretar em multas para você, visitas a locais lindaços no Reino Unido, por exemplo, Burton on the Water, Winchester, Ilha de Skye, os Highlands da Escócia, Edinburgh, Stonehenge, Cotswolds, coisas que são grátis no Brasil, mas no Reino Unido não, informações sobre hostels, né, que seriam os albergues, deixa eu ver, é que é muita coisa, deixa eu ver, como evitar golpes dados em estrangeiros, né? Meios de se conseguir cidadania, diferenças nos sotaques dentro do Reino Unido, informações sobre serviços públicos, gente, assim, a coisa é muito legal mesmo. Eu lembro que eu fiquei super aliviado, que eu tava com uma péssima impressão desse tipo de coisa na internet, porque que eu tinha achado já de blogs, de pessoas que moram lá há tempo, basicamente como fisgar estrangeiro, umas balbúrdias, um lance assim, tipo assim, como conseguir a menos de 100 quilômetros achar uma coxinha de galinha, quer dizer, uns lances, eu ficava assim, meu Deus do céu, quanta babaquice, mas olha, falando sério, o Apuri Guria é bem legal mesmo, falando sério, tá? Então, parar aqui de embromar e finalmente dar as boas-vindas, um welcome pra Andy, tudo bem, Andy? Oi, olá, tudo bem e vocês? Tudo bem, querida, é uma honra a gente finalmente poder conversar, tá bom? Ai, que bom, obrigado pelo convite. Não, I'm honored, ok? Então, vamos tentar aqui papear um pouquinho, assim, me fala um pouquinho, né, bem, tentar meio pro começo, assim, tu és do Paraná, onde especificamente no Paraná? Olha, eu sou de uma cidade que sempre aparece no Jornal Nacional quando tem enchente, se chama União da Vitória. Fica na divisa com Santa Catarina, junto com Porto Nino, são consideradas as cidades gêmeas. Ok. E me fala assim, moraste, né, na Alemanha um tempinho, na Nova Zelândia. né? E nos últimos tempos, obviamente, tem se especializado assim, em fazer vídeos e tudo mais sobre os teus tempos aí no Reino Unido, né? Até por sinal, eu me lembro vendo vídeos há poucos dias aí de uma nova casa para onde te mudaste. Eu me lembro que eu morri de rir. Gente, porque é o seguinte, não bastou ela mostrar, tipo assim, a cidade, onde está e tudo mais. O vídeo, eu me lembro que tu começaste dando uma, tipo, uma cambalhota numa grama na frente de casa, assim, e voou teu chinelo. E daí cortou pro chinelo voando e a música tocando da I Believe I Can Fly. Eu me lembro que eu tava rolando no chão de tanto rir. Pois é, mas me fala um pouquinho, querida, assim, como é que foi a tua decisão quando é que começaste assim, a te encantar pela ideia de viajar, né? Sendo que tu é dessa cidadezinha no Paraná. Como é que foi isso? Então, acho que isso veio um pouco dos meus irmãos, que eles viajavam mais, meu irmão morou na Europa um tempo também, e a minha irmã, ela fazia mestrado, e aí no tempo de férias dela, ela ia trabalhar, ia fazer uma temporada nos Estados Unidos, né? E eu achava isso super legal. Tá falando daqueles trabalhos de au pair, que é tipo babá, ou outra coisa? Nada não, a ver não, com... ela era trabalhando no resort mesmo, ela recebia as pessoas no caso, né? Aham, entendi. Então, ela trabalhava 3 meses e aí voltava com um pouco de dinheiro, né? Isso era um programa que existia muito tempo atrás, só para quem era estudante, realmente, né? Então, ela fez isso por um tempo, sempre na folga. E aí, eu achava super legal para ter uma experiência fora do país, né? E a diferença de idade dá mais ou menos uns 8 anos. Então, eu sempre me baseava nela como uma modelo, assim, né? Sim, sim, sim. Tá, e daí, assim, o primeiro pai... Desculpa, perdão, fala, querida, perdão. Aí ela também falava inglês, né? Por isso que eu achava muito legal isso também, de ir pra outro país e aprender uma língua diferente. Tá, por sinal, tu tá até meio que aprendendo, tipo, a tua quinta língua, né? Eu vi um vídeo ali, tu te virando um pouquinho em japonês, mas tinha uma parte em francês, tinha uma parte em alemão, obviamente, moraste na Alemanha, obviamente, em inglês... Eu não me lembro qual era o outro idioma, era, deixa eu ver, inglês, alemão, francês, italiano, tinha francês também, eu não me lembro. Francesa ainda tá na lista, mas eu já tentei 2 vezes, mas não deu, mas tá próximo. Então eu tô aprendendo a minha 6ª língua, na verdade. Ah, tá, que é o japonês, né? Isso, é, essa aí vai demorar um bom tempo, né? Mas é tudo assim, né? A gente chega num nível de fluência e aí para de usar um pouco, cai um pouco o nível. Claro. Então tem que voltar a estudar, né? Claro. Pra voltar, eu consigo ler normalmente textos, ouvir, assim, claro que às vezes conversar até engrenar, né, engatar a marcha um pouquinho, mas depois vai. Não, perfeito. E me diz uma coisa, tu fostes para, primeiro, quando foste assim, de muda, vamos dizer, né, de mudança, foste primeiro pra Alemanha ou pra Nova Zelândia? Meu primeiro intercâmbio de 3 meses foi meu Deus, para a Alemanha. Aí, depois eu fiquei 6 meses na Nova Zelândia e daí eu fui para a Itália realmente para morar e aí que eu fui para a Alemanha. Tá, mas daí na Itália eu me lembro de um vídeo, tem alguma coisa assim falando da dificuldade para conseguir trabalho, alguma coisa assim, correto? Isso, a Itália é muito complicado de conseguir trabalho, assim. Então, por isso que a gente acabou indo para a Alemanha, por ser um pouco mais fácil, né? Tá, e tu já falava o idioma lá, porque eu sei, o teu marido fala alemão, correto? Ele é do Rio Grande do Sul, eu tava tentando sacar o sotaque dele, ele é daqui do Rio Grande do Sul ou é do Paraná? Ele é de Bento Gonçalves, da Serra. Ah, de Bento Gonçalves, tá. Então eu acertei um pouquinho, eu vi que o sotaque era diferente do teu, eu assim, bah, eu acho que ele é gaúcho, tá? Jean, né? Jean, né? J-E-A-N o nome dele, né? Isso, tá. E me fala daí tu fostes para a Alemanha mesmo e até fizeste um monte de vídeos sobre lá. E por que daí a decisão de se mudar da Alemanha para, no caso, para o Reino Unido, United Kingdom? Quando eu fiz o primeiro intercâmbio para a Alemanha, eu adorei, né? Eu gostava muito, já estava estudando alemão há muitos anos. E quando eu fiz a primeira experiência, né, eu achei muito legal, eu gostaria de voltar para morar. E aí, então, quando eu casei, a gente tinha essa ideia de morar junto, a gente decidiu primeiro tentar a Itália não deu certo, e aí... Vocês casaram fora do Brasil ou casaram no Brasil? No Brasil. Ah, tá. E aí, na Alemanha não deu nada certo, sabe? Eu era bem infeliz lá, não deu muito certa adaptação mesmo falando alemão fluente, né? Eu não era. Então a gente ficou lá 9 meses, que seria o tempo de juntar um pouco mais de dinheiro, né? Para não voltar totalmente do zero. E aí, o sonho do meu marido era morar no, na Inglaterra. Ele também já tinha feito intercâmbio aqui, né? Um mês. E ele gostou muito. Então o acordo foi esse: a gente moraria um tempo na Alemanha e depois moraria aqui. Tá, ele fala alemão, mas ele tem cidadania italiana, correto? Não, ele não fala alemão. Ah, ele não fala alemão? Desculpa, eu achei que ele falava alemão, tá. Ele tem cidadania italiana, essa parte eu acertei, eu também não. Sim, ele Tá. tem. Tá, tudo bem. E daí me conta assim um pouquinho, né? Tem, obviamente tem muita coisa no Apura e Guria, mas assim, sei lá, fala alguma anedota sobre, tipo assim, sei lá, alguma coisa que de, assim, na primeira semana te chocou muito no Reino Unido. Não vale frio, essas coisas que todo mundo comenta. Fala alguma coisa assim, tipo, pro pessoal ter uma ideia, porque eu acho que é legal, a gente tá com um ar meio sério aqui, mas vários das coisas que tu posta são muito engraçadas. E super identificáveis, assim, né? A pessoa consegue se identificar com o que tu fala. Diz aí, conta aí alguma coisa sobre a tua, sei lá, o teu primeiro mês no Reino Unido, o que tu achaste, assim, tão complicado. É uma coisa que eu acho bem interessante é que eles comem bastante no café da manhã, né? No café da manhã forçado. Então, eles comem bacon. Também tem um negócio do hash brown, que Isso. seria É tipo tipo uma batata, é de tipo uma batata. batata. Feijão com molho de tomate. Logo de manhã, sabe que delícia? Ovos fritos, pão. E também come morcilha, às vezes, né? A gente prefere. Então Tá, é mas bem reforçado, né, de sim, manhã. reforçado. Tá, me diz uma coisinha, só se interrompendo um pouco aqui. Quais dessas coisas assim que de cara para ti foram bizarras, que agora olhando para trás tu vê assim, puxa, eu me adaptei, gosto e nunca imaginei que iria gostar. Por exemplo, já que citaste o breakfast, né? Alguma coisa desse breakfast, por exemplo, é possível a pessoa se deparar contigo de manhã, em breve, comendo, por exemplo, esse feijão com morcilha ou não? Pois é, o meu marido gosta, eu já não gostei. Logo de manhã é muito pesado, né? Eu como, normalmente eu como pouco, assim, né? Então, para mim, não vale a pena pegar um café da manhã desse. Mas talvez uma coisa que eu me adaptei, que eu achei que seria muito estranho, realmente é a direção, né? Que aqui é o volante, fica do lado direito e se dirige da pista da esquerda, né? Então, é tudo ao contrário. No início é muito difícil, assim, por exemplo, você quer trocar a marcha. Aí você tem que ir com a mão esquerda, só que automaticamente a tua mão direita quer tocar a marcha. Então ela bate na Claro, porta as primeiras claro. vezes, né? Tem É, que aprender a eu rotar a morei. porta também. Tem todo um esquema assim diferente. Tem que estar, você já tem que entrar na pista certa antes de entrar na rotatória para você poder sair na primeira ou segunda, terceira saída. Então você tem que meio que pensar antecipadamente o que isso vai fazer, né? Não pode ir na rotatória ficar loqueando assim, que não vai levar buzinaço. Entendi, tá. E assim, eu morei alguns anos nos Estados Unidos, mas e depois surgiu durante um período pequeno de tempo assim uma oportunidade daqui a pouco de eu até ir para Austrália. E não vais acreditar, eu sou tão descoordenado que a razão principal que me manteve de não tentar me mudar para Austrália foi isso de direção, né? Porque não é só. Às vezes a pessoa pensa, tá, é só a marcha. Não, muda tudo, né? A relação toda geográfica muda, né? E até a percepção do tamanho do carro também, porque você está acostumado, né, a Uau! pensar o carro mais para a direita, agora você tem que pensar para a esquerda, e às vezes você acaba passando muito para a esquerda, quase encosta a roda no meio-fio. E sem falar que as estradas são bem, digamos, não as principais, né, as motorways. As estradinhas de tipo entre cidades menores, elas são bem estreitas, então às vezes é complicado passar dois carros. Então, às vezes, um tem que passar enquanto o outro tá esperando e faz um sinalzinho com a mão, assim, como um agradecimento, sabe? Sim. Eu vi isso em vídeo. E conta assim pra gente um pouquinho sobre a criação do Apuriguria, desse vamos chamar assim, desse portal cultural, assim, como é que foi isso, assim, tu já tinha se mudado para fora, como é que era isso, estava planejando se mudar, quando é que foi que deu esse clique de pensar assim, uau, eu vou começar a contar o que está passando comigo, ajudar outras pessoas, dar essas dicas, daqui a pouco a gente até vai falar um pouquinho de dicas, né, culturais de lugares que tu visitaste, que muitas vezes até não são assim os locais clichês, mas merecem ser conhecidos. Fala um pouquinho então desse, como é que foi esse, quando é que deu, quando o mosquito da internet, tipo assim, te picou pra, e começaste a pensar em colocar isso tudo em forma de audiovisual. Tudo começou quando eu mudei para Nova Zelândia, que lá tem muita coisa diferente, né? E são 15 horas na frente do Brasil. Então, para não ter que ficar contando a mesma história toda vez, eu decidi escrever. E as pessoas começaram a ler e muitos amigos meus falaram que eles estavam lendo, mas parecia que eu estava contando para eles. Como eu falo, né? E aí as pessoas foram gostando e tal. E na Nova Zelândia foi outra experiência, né, que não deu muito certo, infelizmente. Quer falar um pouco disso? Ou eu tô cutucando uma parte ferida, assim, ou podes falar um pouquinho disso? Que eu tinha uma ideia diferente, né? Na verdade, eu queria ir morar lá, então fui fazer só uma visita, assim, uma experiência para ver se realmente era isso, né? Uma visita de campo, né? Uma visita de campo. É, mas é mais ou menos, como é que eu vou dizer, não tem muitas oportunidades, assim, na minha área, que eu sou designer, né? Sim. Na época eu não tinha nem blog, tava começando a escrever, né, nem saberia que viveria disso mais tarde. Então, muita coisa não deu certo, o curso que eu tinha comprado foi muito fraco, sabe, não era exatamente o que eu queria, esperava uma coisa muito mais, assim, que pudesse me trazer mais conhecimento, digamos assim, não era tudo aquilo que me venderam, né? Enfim, eu tive que ficar lá todo o tempo que era permitido do visto, né? Claro. Fiz o curso, mas tentei aproveitar de alguma forma. E como eu terminei o curso antes, porque a gente já meio que já sabia quase tudo, eu consegui fazer uma viagem com um casal de amigos para a Ásia. Eu fiquei 50 dias viajando pela Ásia, que foi Vietnã, Camboja, Tailândia, Singapura, Malásia e Bali. E lá que eu percebi que eu gostava de viajar e que viajar não era só fazer intercâmbio, por exemplo, né? Não era só ficar no lugar por muito tempo. Sim. Depois disso, eu voltei para o Brasil. Demorou um tempo até eu voltar a escrever, né? E escrever com mais vontade, assim, né? De manter pelo menos duas vezes por semana, porque antes era uma vez por aí, né? Continuava na filha. A ler, e eu comecei a escrever cada vez mais. Sensacional. E já assim, quando mudaste para o Reino Unido, em quantas cidades diferentes tu já moraste no Reino Unido? Tipo, três? Ah, não, no Reino Unido é que eu morei duas só. Duas, tá. E agora até te mudaste para uma cidade que é tipo, acho que uns 180 quilômetros, 180 quilômetros de onde tu moravas, correto? 300 quilômetros. Ah, 300 quilômetros, tá. Ah, tá, então era tipo 180, acho que milhas que eu tinha pensado, alguma coisa assim. Então tá, e me fala um pouquinho da quando é que tu começaste a se sentir realmente, a te sentir adaptada. Tem muita coisa que ainda não me sinto, assim, porque eu, apesar de estar aqui um ano e meio, né, não é suficiente. Claro. Então tem muitas coisas estranhas, né, tem umas coisas que eu fico pensando por que que são assim, poderia ser muito mais simples, né. Então, assim, não tem grandes diferenças, assim, porque também agora com a pandemia a gente acaba ficando mais em casa, né, não claro, tem claro, tanta claro. Interação, né. Sim. Vamos ver aí ano que vem, né, como é que certo, uma trégua. Deus te ouça. Fala-se um pouquinho das diferenças nas tuas viagens que tens visto dentro do Reino Unido. Assim, desde hábitos, das pessoas. Claro que, né, gente, por favor, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente às vezes pode, só para tentar entender um pouquinho, definir, colocar alguns parâmetros aqui e ali, assim. Então, fala um pouquinho, já que eu sei que conheces, dá para dizer que tu conhece meio que de cabo a rabo o Reino Unido, correto? É, ainda falta muita coisa para conhecer, mas eu conheço uma boa parte já. Tá. Fala um pouquinho sobre isso, as diferenças dentro do Reino Unido. Claro, né, comentaste em vários vídeos ali sobre, claro, a diferença de morar não só, quer dizer, muitas vezes até econômica, tudo mais, claro, de os gastos que a pessoa tem morando em Londres ou na cercania de Londres, e obviamente morando no interior, mais para o interior, que é onde tu estás agora. Mas fala um pouquinho dessas diferenças dentro do Reino Unido, porque eu noto que as pessoas têm a tendência de tratar como se fosse um país, né? E na verdade, país de Gales não tem a ver com, inclusive, sotaque e tudo mais. Então, em vez de eu ficar aqui, fica à vontade, fala um pouco sobre isso, por favor, dessas diferenças. É, então, não é nem questão de quatro países, digamos assim, quatro territórios diferentes, né? Muita gente acha que é Inglaterra, Reino Unido, é só Londres, né? Então, quando eu falo que moro na Inglaterra, todo mundo acha que eu moro em Londres, mas não, é muito maior, né? Sim. Então, assim, eu já conheci os quatro territórios que formam aqui, né? Que seria a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia. E o meu favorito até agora é a Escócia, onde eu quero morar lá por 2022, né? Se tudo der certo. Uau. Gosto muito da Escócia porque parece que assim, é totalmente diferente da Inglaterra. As paisagens são muito mais bonitas, lá É também tem as vacas. como se tivesse entrado num portal do tempo assim, e tivesse se transportada para outra época, correto? É, algumas partes, sim, é muito diferente, assim, a arquitetura é muito legal, tem as vaquinhas peludas, que são as Sim. vaquinhas de franja, chamam, né, que tem uns chifres enormes, assim, mas são bem dóceis, É, eu tava e vendo um dos teus vídeos até, tem uma cerca assim com uma vaca, parece meio que um bisão, parece tipo um búfalo, quase como se fosse filhote de vaca com búfalo, assim, mega peludona, né, com umas mega franjas. é bem enorme as vaquinhas. São bem características de lá. Aqui na Inglaterra tem também uma parte aqui no sul chamada de Dartmoor, Dartmoor. mas lá tem mais, bem mais, né? E assim, o sotaque lá é muito puxado, né? É, eu acho bem bonito o sotaque. Às vezes é muito complicado de entender e eles também falam o gaélico, né? É, Eles chamam línguas. de Gaelic e o inglês, assim, comumente falado, eles chamam muitas vezes de. Claro, tem o Cockney, que é na Inglaterra, mas tem, por exemplo, eles chamam de English Brogue, às vezes. Eu me lembro dessa expressão vendo algumas vezes, né? Que é tipo assim, como se fosse o comumente falado da pessoa comum lá. Tu tens muita dificuldade de entender ainda ou não? Ah, porque é muito puxado para dentro, né? E eles misturam as palavras com o gaélico às vezes também. E fica um pouco complicado. E nas próprias placas de trânsito tem os dois, as duas línguas, né? Assim como no País de Gales também, que lá eles falam gaélico, né? Mas lá, assim, aparentemente não foi tão difícil de entender, mas eu também não fui para o interior, né? E lá também tem uma cidade que é enorme, assim, a nome da cidade. Tem 58 palavras, Sim, letras. vogais, É. letras, isso, letras. Só que algumas consoantes viram num som só, é muito, muito, muito complicado de falar. Eu nem sei como é que eu vou Sim, dizer aqui. sim. É para quem acha que paralelepípedo é comprido, tem que conhecer essa cidade. Eu me lembro, eu vi um dos teus vídeos ali, é gigantesco o nome. Mas fala assim, querida, de diferença, assim, e no sentido de, vamos dizer, trabalho e tudo mais, achas que muda? Como é que seria? A gente sabe um pouquinho da Inglaterra, mas, por exemplo, na Escócia e tudo mais, o teu marido trabalha com um chefe, não é isso? Isso, Isso. E co como é que é isso depende, para o brasileiro que está pensando mais adiante, claro, de se mudar para o Reino Unido? Fala assim, se tu puder resumir, é brabo, que a gente não, obviamente não tem todo o tempo do mundo, mas assim, me fala um pouquinho como é que seriam outros países que tu visitaste dentro do Reino Unido. Por exemplo, na Irlanda. Eu sei que tem muito brasileiro na Irlanda morando, mas assim, o que que tu achaste de tu morarias lá? e me responde daí por quê ou por que não. Tá, vamos separar um pouco os negócios aqui. Como o Reino Unido saiu da União Europeia, então agora vai ser um esquema de imigração por pontos semelhante ao do Canadá. Então, se você tiver uma profissão que seja muito requisitada aqui, por exemplo, na área de TI, que é tecnologia de informação, desenvolvedor, por aí, você consegue mais pontos. Falar inglês fluente, mais pontos. Então, Claro. não tem específico no site do governo sobre isso, né? Mas isso é só mais ou menos como vai funcionar. Claro que pode ter outras mais coisas adiante, né? Não depende muito. A maioria das cidades são Manchester, Londres, Glasgow também tem muita coisa, e algumas outras cidades são mais turísticas, né? Que Claro. procuram mais gente para ser guia, por exemplo, ou para dirigir. E tudo vai depender realmente da empresa contratar você, que seria a coisa mais fácil é ter uma profissão que alguma empresa esteja interessada em te Claro. contratar, porque ela vai ter que patrocinar o visto, né? E Claro, o claro. visto não é barato para ela e também é um processo muito burocrático. Então, por isso que às vezes elas preferem contratar europeus, mas agora com o Brexit isso vai mudar, então eles vão ter que facilitar alguma coisa. Em relação à Irlanda, eu não moraria na Irlanda porque o tempo lá é um pouquinho pior, né? Sim. E eu não gostei muito, muito assim da cidade, eu prefiro morar aqui na Inglaterra mesmo. Quanto à Irlanda do Norte, né, que aí pertence ao Reino Unido, que é a Claro. capital de Belfast, Bel. aí eu achei bem legal também, só que como fica um pouco mais distante, né? Então eu prefiro ainda ficar na ilha maior mesmo, na Grã-Bretanha. Claro, claro, claro. E me fala um pouco, no caso da Escócia, além das belezas lá, arquitetura e tudo mais, assim, o que que te atraiu lá? Tu acha que o lifestyle deles é muito diferente, por exemplo, de onde tu estás agora, que não é em Londres, mas numa cidade pequena, um pouco afastada? Como eu estou no interior, eu acho que até seja um pouco semelhante, assim, né? Mais devagar, digamos, o estilo de vida, porque Londres não é uma cultura total, né? Sim, Então, sim, sim. aqui tem como você, por exemplo, sair no final de semana para ir visitar ali o Peak District, que é uma região com muitas naturezas, assim, né? Temos Snowdonia aqui do lado também, fica no País de Gales, que é bem famoso. E lá na Escócia também, que eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Mais tranquilo. E dos locais no Reino Unido, tá? Não, que tu mais gostastes de visitar. Pode ser locais que tu tenha feito em vídeo ou que tu ainda não tenha feito vídeo sobre. Fala um pouquinho, desse lado assim turístico. Então, Não, turístico não clichê, se me permite. bem, quando o brasileiro vem para cá, normalmente vai para Londres, Stonehenge, às vezes vai para Bath, que é uma cidade que foi fundada pelos romanos, Isso. que tem banhos termais, né? Então Isso. você consegue ver as ruínas, você pode até visitar uma das maiores ruínas lá, que achei super legal. Do lado de Bath temos Oxford, que é onde fica a Universidade de Oxford, Claro, né? claro. Histórica, muito, muito bonita, vale a pena realmente conhecer. E um pouquinho ali para baixo tem uma região chamada Cotswolds. São Sim. várias casinhas, assim, bem bonitinhas, bem clássicas mesmo, típicas, assim, da Inglaterra, que são aquelas casinhas de pedra, né? E também com o telhado em cipó. E Isso com. parece até assim, quase como se a cidade fosse uma cidade fake, assim, né? Parece que construíram ali para ser visitado. Eu me lembro que estava vendo vídeo teu, já conhecia um pouco dessa cidade, vendo fotos e tudo mais antes de descobrir o teu canal. Mas eu me lembro que eu achei isso, assim, poxa, parece que a coisa foi feita. Eu quis dizer fake no bom sentido, tá? No sentido assim de parece que foi feita para turismo, né? Quase que fica difícil acreditar que tem gente que mora ali, que é tão bonitinho, tão bem feitinho tudo, né? Não, e são, tem aqui mais de 300, 400 anos aquelas casinhas ali, e ainda tem gente morando, né? Só que agora é super valorizado, uma casinha daquela lá vale muito, muito. Tá. E fala um pouquinho do País de Gales, né? Quer dizer, um ator que eu adoro, Timothy Dalton, que fez um dos Bond, é de lá. Se eu não me engano, o Anthony Hopkins também é. Mas fala um pouquinho né, de Wales. O que que tu achou de Wales? Wales, a capital de Wales é Cardiff, né? E Cardiff. símbolo do dragão, que até na bandeira dele seria um tipo amarelo, branco e o dragão em vermelho. Só que não foi incorporada a bandeira do Reino Unido, né? A única bandeira que tá de fora, assim, digamos. Tu diria E que aí. eles se acham, meio, tem esse lance meio separatista na cabeça de muitos, tipo assim, eles não gostam de ser chamados de britânicos, tem alguma coisa assim ou não? Isso é mais com os escoceses, eu acredito. Sei, sei, sei, sei. Com os escoceses eu sei, é. Na verdade, ninguém gosta dos ingleses, né? Então, eu creio que isso, agora tá dando uma briga aí com os escoceses, eles querem se separar Isso. por causa do Brexit, né? O País de Gales, por enquanto, tá mais tranquilinho. Eu fui para lá uma vez só, até fui assistir o show das Spice Girls. Comentou que tu ficou emocionado e tudo mais, quer dizer, tem gosto pra tudo. Te perdoo nessa. Me diz uma coisinha assim, ó. Criança, eu gostava, foi um sonho de criança aquilo ali, gente. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Não, não, tudo bem. Me diz uma coisa assim, eu troquei umas mensagens esses dias por e-mail e tudo mais com um inglês chamado John Steiner. Ele editou fotografia de cinema, fotografou Rambo 3. E fotografou um drama romântico que eu adoro chamado Oxford Blues, que é dos anos 80. No Brasil era Uma Aventura em Oxford o nome, tá? E ele tava me comentando, né? Ou seja, apesar de ele não estar aqui ouvindo o programa e obviamente ele não fala português, ele tava comentando isso, que não adianta, que não é estereótipo esse lance de pessoal ser chegado a beber, né? Tu tens, assim, visto de forma descarada isso. Em vilarejos, por onde tu passa, essa ideia toda, claro, dos pubs superlotados, não interessa onde a pessoa estiver, vai ter um pub e os caras vão estar lá bebendo assim como se fosse água? Isso eu vejo bastante, né? Via, pelo menos antes da pandemia, Ah, tinha bastante. Tem vários problemas de alcoolismo aqui no país, né? Porque eles bebem, bebem demais, principalmente agora no inverno, porque daí escurece, né? Eles não têm muito o que claro. fazer. Então é um problema sério, assim, né? Fica E de perder. convidativo, né, para encher a cara. A vantagem, digamos assim, não é bem uma vantagem, mas é que os bares fecham normalmente às 11, né? Meia-noite, então eles Sim. não viram a noite no bar, né? O bar fecha e é assim. Então, a galera vai realmente para se encontrar, para beber. Às vezes bebem demais, porque às vezes não tem noção. Claro. E também são bem mais fortes, né? Então. E aí, normalmente você não encontra na rua, assim, fazendo festa, porque muitos Arruaça. lugares é proibido beber na rua, dependendo se for perto de um canal, por exemplo, um lugar mais turístico, é proibido. Já em outros lugares é muito difícil, não tem gente bebendo em posto de gasolina, por exemplo, Claro, no claro, claro. Brasil, né? E assim, querida, tem um item que se taxa em vídeo, mas fala um pouquinho pra gente, acho que o pessoal vai se divertir ouvindo, sobre erros. Eu me lembro que tinha falava alguma coisa na linha de gente, não faça. Não cometa esses erros que eu cometi por aqui. Fala um pouco de gafes assim que tu cometestes aí pelo Reino Unido, que de repente o pessoal nos ouvindo que vai querer visitar, daqui a pouco já fica meio resguardado, diríamos assim, de passar vexame. Então, muita gente gosta de tirar foto com os guardinhas lá da rainha. Do Aquilo lá Palácio não de Buckingham. dá. As pessoas estão em serviço, né? Você não podem lá incomodar eles com as suas. Não dá muito certo. Sim, que mais? Normalmente aqui, quando você vai encontrar com um grupo de ingleses, né? Eles não bebem. Você não compra uma cerveja para você. Você compra uma cerveja para todo mundo. Você paga a rodada, digamos assim, e a próxima pessoa vai pagar outra rodada, e assim vai por diante. Então, se você não conseguir acompanhar, como é que eu vou dizer, o ritmo, você vai acabar ficando para trás, né, Claro, da claro. bebida. Mas às vezes isso é meio complicado. Então, se for um grupo muito grande, meio que eles se dividem em três, quatro pessoas ali. E outra coisa, é proibido ficar bêbado dentro de um bar, né? Tem uma lei ali que não deixa você ficar bêbado, então eles tentam evitar problemas, né? E qualquer tipo de briga. Então, se eles veem que você está ficando bêbado, eles param de te servir e às vezes eles te põem para fora. Sim, E outra é coisa. o barman aí no Reino Unido tem essa imagem em países ao redor, assim, de ser quase que meio paizão do cara, né? Tipo assim, o pai severo, tipo assim, não, agora, não, enough for today, né? Então, tipo assim, não vou mais te servir nada e a porta te espera, tipo assim, né? Não, ainda mais que se a pessoa passar mal, vomitar alguma coisa, né? Ou normalmente é carpete no, dentro do bar. Certamente, certamente. Não limpar aquele problema ali não vai ser fácil. E aqui também é difícil de você conseguir entrar num táxi se você estiver bêbado. Eles não aceitam você. Ah. Você tem que estar pra poder ir no táxi, ainda mais porque, são, de novo, né? Vai sujar o táxi. Claro, claro, é. claro. Tá, e me diz uma coisa, tu te imaginas, então, te mudando daí para a Escócia, tipo, se depender de ti, tipo, daqui a um ano? Na verdade, eu já queria ter ido para lá, né? Mas devido à pandemia, ah, né? Gente. Muita coisa fechou. E o problema é a gente quer ir para Edimburgo. Sim. Então, lá é mais turística, né? Então, claro. Tem mais tipo, em hotel, em restaurante, então muita coisa teve que continuar fechada, então não teve muitas oportunidades para a gente. Mas, por outro lado, Edinburgh deve ser uma das, ali na Escócia, deve ser uma das duas cidades mais caras na Escócia de se morar, né? Tu achaste a diferença de preço, a gente não falou sobre isso, só abrindo um parênteses aqui, se tu me permite, voltando para as comparações, que tu achaste em matéria de preços, assim, de gastos diários, comparando cada país do Reino Unido. Quero que tu te lembres. Lá é mais barato que a Inglaterra. O sul da Inglaterra aqui é muito, muito caro, né? Aqui onde eu me mudei já é bem mais barato, né? Sim. É, você consegue uma casa bem maior pelo mesmo preço que pagava lá no sul. Uhum. E lá, quanto mais você sobe, é mais barato. Tá, então, por exemplo, em comparação, vamos ver de... A gente sabe que, claro, mais caro na Inglaterra, principalmente, obviamente, perto da capital. Ou na capital, claro. Mas, assim, e daí, por exemplo, comparação, vamos dizer, de Escócia para País de Gales ou Escócia para Irlanda em matéria de preços. O que tu achou? A Irlanda, na verdade, a Irlanda do Norte, eu achei Sim. que é um pouco mais cara que o País de Gales. E... Ah, é? Um pouquinhozinho, assim, não é tanto, não faz tanta diferença, sabe? Ah. É, realmente, a cidade mais cara que você vai encontrar aqui é Londres, não tem escapatória. Edimburgo não tem tanta coisa cara, apesar de ser a capital, né? Sim, sim. Mas ela é, tipo, mais ou menos o mesmo preço do que aqui, onde eu estou morando, assim, apesar de ser a capital. Ela é, tipo, pequena, ela parece ser grande, mas ela é pequena. Uhum, uhum. E lance, assim, para fazer, muita gente, eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, tinha muito isso, assim, da pessoa ficar reclamando da dificuldade, acabou de fazer amizades, né? Eu me lembro que nos Estados Unidos, vários dos meus amigos eram ingleses. E eu me lembro, assim, que eu morei na Califórnia, então o pessoal da Califórnia tem a tendência, né, de se achar super aberto, né, eles são assim, digamos assim, fisicamente despojados, assim, mas eu me lembro que eu achava mais difícil até de criar, de ter grandes amigos que fossem, acredite se quiser, eu achava mais fácil ingleses virar amigo do que amigo assim, tipo assim, amigo para sempre, diríamos assim, do que californiano. Como é que tu acha isso? Claro, de novo, a gente generalizando um pouco aqui de país para país. Tu achas aí, como tem menos turistas onde está morando, é mais afastado, mais barato que Londres, mas acha que as pessoas são muito diferentes do típico, sei lá, o típico inglês londrino? Não tenho ideia, porque eu tô morando aqui há uma semana só. Ah, é, claro. Ops, claro. Em relação a isso, eu não sei, mas eu senti na Escócia, por exemplo, que eles são bem mais abertos. Até a própria York, que é um pouquinho mais pra cima, né? Uhum. A cidade mais importante é o norte da Inglaterra. Eu achei que é muito mais fácil da comunicação. Parece que eles estão mais receptivos, né? Querem, assim, conversar, mesmo a gente sendo estrangeiro, assim, né? Que às vezes eles não curtem muito. Mas depois que se faz amizade com o inglês, eles meio que começam a confiar em você, aí é mais fácil de manter, né? Eles Sim. se preocupam com você. Eu tenho uma amiga minha, que ela te conhece no trabalho, e eu tava procurando gente pra alugar o apartamento. Ela foi lá, divulgou, chamou amigos pra ir lá conhecer, sabe? Então, Era uma coisa que ela nem precisava ter feito, mas ela fez para me ajudar mesmo, né? Então, isso eu achei que eu não, realmente não Tem precisava. vídeo até teu muito engraçado até, de repente fora, né, do sul, o pessoal não conhece a expressão que eu vou citar, tem muita gente de São Paulo nos ouvindo, e que é sarna. Sarna não quer dizer só sarna, quer dizer pessoa sarna é pessoa chata, pessoa que pega no pé. Eu lembro que eu morri de rir com um vídeo teu falando sobre véias sarnas com que tu trabalhava, que tava trabalhando num lugar que o pessoal parecia que queria assim encher muito saco, era muita picuinha. Né? Então, eu acho muito bacana isso, assim, esse a tua total o teu total, entre aspas, descaramento, assim, de expor essas coisas que são difíceis, que não são, acho muito, muito legal mesmo. Fala para quem não conhece, tá, o teu blog e tudo mais, fala um pouquinho como as pessoas podem descobrir mais. Né, eu tô tentando aqui colocar, né, coloquei, sei lá, em 40 minutos aqui, é muita coisa mesmo, gente. Mas fala aí um pouquinho, aqui não é feira, né, mas vamos fazer de conta que seja uma feira aí, sei lá, tu tá vendendo uns melões aí, sei lá, umas jacas, sei lá. Fala um pouco aí do teu canal, pro pessoal que não conhece. Então, o canal no YouTube chamado Apura e Guria, você vai encontrar vídeos de viagem, né? Vai ter dicas de gastronomia, né? Como fazer algumas receitas típicas, tanto da outros lugares, né? Tem até uma receita de torta de maçã francesa, que é uma delícia, que eu comento. E também vai todos esses problemas que as pessoas têm no fora do Brasil, mas normalmente não contam, né? Claro. Normalmente a pessoa fala das boas, eu falo Tudo é das uma coisas. maravilha sempre quando tá a pessoa fora. A pessoa tá às vezes passando fome, mas tá tudo lindíssimo, correto? Que passar fome no exterior é chique para muita gente, correto? Né? Muita gente só quer ostentar e não conta as Claro. marmitas do homem. E no blog também, apuriguria.com, tem mais dicas mais específicas, assim, para quem quer conseguir visto, quais países trabalhar, como que faz, como é que aplica para visto de autônomo. Tem de tudo, tem mapas prontos, tanto de coisas da Inglaterra, da Europa, Itália, Brasil, tem bastante dicas do Brasil também. Então, qualquer uma que você chegar lá, você vai conseguir informações bem boas, né? A gente tenta passar o mais fiel possível, assim, né? De forma super direta, sem babaquice, né, a tua forma de se comunicar não é diferente do nosso papo aqui. É, o pessoal lendo vai ver que é como se ela tivesse realmente, como ela falou antes, né, como se estivesse te ouvindo, né. É um papo super descontraído assim, mas assim super objetivo, né, sem babaquice, sem fazeção. Muito legal, muito legal, tá? Então, o Apura e Guria. Só repete daí agora pro final, ao final para o pessoal gravar bem, querida, por favor. No YouTube e no blog, seria a Pura e Guria, né, apuriguria.com. Você vai me encontrar também no Instagram com mais dicas lá. Então, é só Pura e Guria que você encontra. Tá, no Instagram também é Apura e Guria, é isso? É, isso, de Apure, né? De Apure, é a Pura e Ou seja, se Guria. apressa, né? Ou seja, não sei se usa ou tem em outros estados, mas no sul é bastante comum isso, né? Te apura, ou seja, apura, né? Ou seja, vai, tipo assim, tenho até uns amigos que até usam a expressão, te transforma em perna. Ou seja, põe pra, né? Não fica embromando, né? Vai rápido, tipo assim, isso que é o apura e guria. Até assim, antes só de da gente cair fora, só diz assim pra mim, de onde que veio esse apura e guria? Tu era um tipo da pessoa que ficava muito em casa, assim, a tua mãe tava sempre te dando aquela mijada federal, assim, dizendo pra tu fazer alguma coisa? Como é que era a situação? Não, é que eu sempre estava atrasada para os meus compromissos. Então, basicamente surgiu assim, e não foi nenhuma coisa muito pensada, sabe? Foi eu precisava de um endereço para começar a escrever, eu pensei, o que que eu faço que me escuto muito, que o negócio é por um isso, né? Aí surgiu. Legal. Surgiu em 5 minutos, aí ficou, né? Faz 5 anos, que mais? Sensacional. Apure guria, tá, Sete anos, esse gente? nome. Perdão, te interrompi nos últimos segundos aqui. Perdão, fala de novo, querida, desculpa. Faz 7 anos que eu tenho esse nome já aí, a Puriguri. Tá, perfeito, perfeito. Então, gente, a gente teve a honra de. Nós conversamos com a Andy Santana, tá? Do Apure guria. Andy, te agradeço a força, tá? Thank you very much. Tá, appreciate it. Foi muito bom falar contigo, tá? Um abraço no Jean, tá? Acho Bento Gonçalves uma cidade muito legal, já fui algumas várias vezes, tá? E agradeço de novo o teu tempo, o teu espaço, tá bom? De falar aqui com a gente. Foi muito legal conversar com vocês. E isso aí, viajar sempre é bom, né? Encontrar problemas também. Não chorar. Como é que é a última parte? Desculpa, a tua voz foi veio e foi. Tem que rir para não chorar. Exatamente, exatamente. É um dos lemas da minha vida. Andy, muito obrigado, tá? Um abraço para ti. A gente, depois de tu cair fora daqui, a gente sempre faz uma pesquisa, né, musical com canções anos 50, 60, 70, 80 obscuras, e vai ter muita coisa que tem a ver com o nosso papo. Então, pessoal, obrigado aí. Tá, Andy, obrigado de novo, tá, querida? Thank you very much, appreciate it, ok? Have a good one, ok? Tchau, querida. Um abraço. Tchau. Vamos lá, Marquito. E aí, queridão? Pois é. Vamos lá para os anos 50, querido, por favor. Vamos embora. Por favor. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. Traveling home. I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I'm just a traveling home. Oh, singing, I'm just a lonely and a lonesome traveler. I'm just a lonely and a lonesome traveler. Montanhas do Kentucky. Pra tu ver, muito legal de citar isso, querido, sabe por quê? Esse cara é britânico, daí dá pra notar como ele foi influenciado, foi, né, pelo som raiz, diríamos assim, americano. A gente tá nos anos 50, gente, o nome desse cantor, Lonnie Donegan. L-O-2-N de nada, I de Ivan, E de Eduardo, Donegan. D de Davi, O-N de nada, E G-A-N de nada. Lonnie Donegan. Nossa canção, Lonesome Traveler. Né? Tentando fazer um pouco de link com o nosso papo, tudo mais, com a nossa entrevistada. Lonesome Traveler quer dizer o quê? Viajante solitário. Caso, essa canção é de 1959. Um hit dele foi Lost John, ou seja, John o Perdido, né? Que é uma canção de 55. Falar um pouquinho do Lonnie Donegan. O nome dele de batismo, Anthony James Longan. Até ele adotou esse nome artístico Lonnie em homenagem ao Lonnie Johnson, que era um um cantor, um músico de New Orleans, de Nova Orleans, né? Ou seja, o cara sempre foi muito influenciado pelo som americano, pela música, pelo cancioneiro americano, digamos assim. O Anthony James Long nasceu em Glasgow, na Escócia, em 1931, faleceu no leste da Inglaterra, cidade em Lincolnshire. Ele faleceu aos 71 anos, no meio de uma turnê de shows pelo Reino Unido, né? Morreu de ataque cardíaco. Pelo menos aquele papo, já que ele adorava se apresentar, adorava contato com o público, pelo menos dá pra, né, tem muita gente até que fala, né, muito ator que fala, por exemplo, ah, eu quero morrer no palco, pois ele morreu no meio de uma tour. Ele teve 31 top 30 hit singles, ou seja, canções na lista das 30 top, 31 dessas canções ele teve na lista das 30 mais tocadas do Reino Unido. Ele foi o primeiro cantor britânico com dois sucessos na lista de top 10 hits dos Estados Unidos, né? O pai dele era um violinista, era violinista na Scottish National Orchestra, e a mãe dele, dona de casa, o pai dele escocês e a mãe dele irlandesa. Ele com 2 anos de idade, a família dele daí se mudou para East Ham, em Londres. Então ele foi praticamente criado na Inglaterra mesmo. Ele, como eu falei, ele adotou esse nome por causa que ele era muito fã do Lonnie Johnson, que era esse cantor. E ele tem trabalhos na linha da folk music, country music, gospel, e blues, swing jazz e skiffle. Skiffle, ele até era apelidado de The King of Skiffle. Skiffle é um gênero musical que é uma espécie de música folk, muito influenciada pelo blues, jazz, e tem estudos que apontam, não tem assim um marco zero de como realmente começou, mas tem grande chance de ter começado nas comunidades negras americanas do começo do século XX. E, por incrível que pareça, foi um gênero de música extremamente popular na década de 50 no Reino Unido. Né? Ele era apelidado de o rei do skiffle. O Brian May do Queen, super fã dele. O Mark Knopfler do Dire Straits disse em algumas entrevistas que devia muito a ter crescido ouvindo Lonnie Donegan. Quem mais? Olha só, por exemplo, o perdão, Paul McCartney, John Lennon, também eram grandes fãs dele, e o trabalho do Lonnie Donegan pode ser conferido nas trilhas de filmes como Beyond the Sea, no Brasil era Uma Vida Sem Limites, um filme dirigido, coproduzido e estrelado pelo Kevin Spacey, sobre a vida do cantor Bobby Darin. Agnes Brown foi dirigida e estrelada por uma atriz que eu adoro, a Angelica Houston, e também no documentário sobre a importância da guitarra, tem um documentário bastante conhecido chamado A Todo Volume. Também vale dizer que o Elvis, mega fã dele, o The Edge, né, guitarrista do U2, e também o grande Jimmy Page, mega admiradores do Lonnie Donegan. Então, João, vou te pedir, por favor, toca um pouquinho do Lost John, de 55, por favor, João. Yeah, I hear it, Chris. Now this here's a story about an escape convict called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody wanna join in, get away it goes. Sing them for them, boys. Yeah. Now he's long, long, long gone. Real nice. Now he's long, long, long gone. Hear what happened to him. Now Lost John was standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back and never made no stop. Lost John thought he'd have to ride the top. Now he's long, long, long gone. Long, long, long, long gone. Isso aí, João. Querido, por favor, a gente pode, acho que, adentrar a década de 60. Já. Inove seu jeito de usar. Nós já vamos entrar na década de 60. Tá. Vamos lá, Rogério. Essa canção de 65 que a gente vai ouvir agora. Vamos lá. Pulling down the sidewalk with my girl by my side, when a great big hunk of fella came and pushed me aside. I said, hey, but I suppose you think it's some kind of joke. The next thing I remember, he was jumping on my throat. With my last few breaths, I said, hey, but can't you see that you started bringing out the yellow in me? Thank you. this fella rose above me and he started to grin. So I used what little strength I had and stuck one on his chin. He tore off the arm that did it and he threw it aside. And for a while I lost the sight in both of my eyes. I didn't have to say a word my girlfriend could see. But this fella started bringing out the yellow in me. Marco Antônio. É, pois é, a gente está em 1965, o nome desse grupo, The Troggs, T de Thiago, R-O, dois Gs e o S de Samantha, The Troggs, que na verdade é uma abreviação de The Troglodytes, sim, os trogloditas. Esse grupo, The Troggs, essa canção que a gente tocou aí, é raríssima, tem uma pegada até um pouco de blues, o nome é The Yella in Me, é uma canção de 65, basicamente quer dizer o lado... A covarde, o lado amedrontado em mim. O maior hit da banda, dá pra dizer que eles eram tipo assim, três mega hits, mas dá pra dizer que o maior foi o Wild Thing, né? Que quer dizer, não quer dizer literalmente coisa selvagem, quer dizer assim, tipo assim, menina ou menino louco, no caso assim, imprevisível, selvagem não no sentido de selva, no selvagem no sentido assim, de imprevisível, de loucão, que não tem limites. Wild Thing. Que é uma canção da virada de 65 para 66. O pessoal já deve estar reconhecendo, é uma canção super conhecida, mas daqui a pouco a gente toca um trechinho. Falar um pouco do The Troggs. Dá para dizer que é um dos mais importantes grupos de rock de garagem, ou seja, aqueles grupos com uma sonzeira crua e assim, musicalidade assim, básica. Eles são precursores da música punk, né? Dá para chamá-los até de proto-punks. Eles começaram em Hampshire, na Inglaterra, né? Em 1964. A banda até continua se apresentando, mas a mais recente formação só conta com um integrante do grupo original, que é o Peter Staples. Então esse grupo começou com o Reg ou Reg Presley nos vocais, Ronnie Bond na bateria, eles eram assim, colegas de amigos de infância, e depois eles, teve um guitarrista chamado Chris Britton, que se juntou a eles, e o baixista Pete Staples. No caso, eles se deram bem desde o início e quiseram sempre tocar juntos. O Pete Staples, por sinal, que esse baixista é o único, como eu falei, que ainda continua no grupo, né? Basicamente, o The Troggs virou tipo uma marca, né? Então o Pete Staples se apresenta, mas o resto dos integrantes são pessoas diferentes. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, Wild Thing, ela chegou ao número 2 nas paradas de sucessos do Reino Unido, tá? E número 1 nos Estados Unidos. No Reino Unido, 65, nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em julho de 66. Vale dizer que até os Fevers, o grupo brasileiro dos Fevers, fizeram uma versão deste hit que o nome era Gata. Se eu não me engano, era lá para 75. Vale dizer que o grupo foi primeiro, quem descobriu o grupo assim, e virou manager deles foi o cara que gerenciava o grupo The Kinks. Ou seja, isso lá no meio da década 60. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como Totalmente Selvagem, talvez se lembrar, Something Wild, né, com o grande Jeff Daniels, com a Melanie Griffith, de um filme terrível, Who's That Girl, Quem é Essa Garota, um filme com a Madonna, eu acho uma comédia totalmente sem graça, mas o Griffin Dunn até que faz o cara ali que fica, que é tipo assim, meio que, entre aspas, tipo assim, sequestrado quase por ela, eu acho que tá muito bem, por isso até são filmes até mais ou menos do mesmo gênero, Totalmente Selvagem e O Que É Essa Garota, né, e também aquela cinemografia que eu achei até meia boca, a Bohemian Rhapsody, sobre o Queen, também tem Troggs na trilha sonora. A revista Rolling Stone, né, de rock and roll, ela colocou o Wild Thing, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, na posição número 257 numa lista que eles fizeram das 500 melhores canções de todos os tempos. Cabe daí a você, que vai ouvir um trechinho agora, achar se eles foram justos ou injustos, ou se exageraram demais. Né? Toca aí, João, por favor, o Wild Thing, da virada. Antônio. Ah, é, pois é, então a gente ouviu Wild Thing, de 65. João, por favor, vamos adentrar os anos 70 com um cara que eu sei que gostas, mas desencavei uma canção assim, que é totalmente, dá pra dizer que é totalmente desconhecida. Vamos lá, Rogério. Tá? It's time to face the music. Essa já foi pro playlist da rádio. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu sou paranormal. Eu tava achando mesmo. Olha, gente, a gente tá na década de 70, o nome desse cantor, Lobo. Sim, que nem o primo do cachorro, Lobo. Isso. O primo do cachorro, né? O Lobo, né? Em italiano acho que é Lupo, até. No caso, essa canção é de 79. O nome dessa canção, It's Time to Face the Music and Dance. Tá na hora de encarar a música e dançar, e sacudir o ganha-pão, e rebolar. Essa canção de 79 não fez sucesso. Um grande hit dele foi Me and You and a Dog Named Boo, que é uma canção de 71, né, que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, é basicamente eu e você e um cachorro chamado Boo. A gente vai ver daqui a pouco um trechinho. Mega, mega sucesso ao redor do mundo. Nome de batismo do Lobo é Ronald Kent Lavoie. Ele nasceu em 1943 na Flórida, continua vivo, graças a Deus. Começou nos anos 60 com a banda do Graham, com uma banda com Graham Parsons, né? Depois até o Graham Parsons teve o grupo famosíssimo, o grupo The Birds, com Y, né? Dá pra dizer que junto da, nos Estados Unidos e no Canadá, junto da discografia de um grupo que a gente adora, Brad, e outro que a gente adora, uma dupla, Carpenters, dá pra dizer que Lobo é, tipo assim, campeão na área do soft rock dos anos 70, né? O som dele ainda toca muito, principalmente em estações de rádio especializadas em soft rock, né? No rock mais melódico, mais para dançar juntinho. Ele vendeu 3 milhões de discos e cerca de LPs, né, de long plays, e cerca de 14 milhões de compactos. Ele pode ser ouvido na trilha sonora de uma série, não é mais produzido, chamado Amor Imenso, que era estrelado pelo grande falecido Bill Paxton, e a Grace Zabriskie, que era uma série sobre um polígamo. Então, João, por favor, vamos lá. Me and You and a Dog Named Boo. I remember when que letrinha miserável, hein? Pois é, mas eu também, no caso a gente tocou dois britânicos, né, duas atrações britânicas, esse aqui é americano, mas uma dessas vezes que eu coloquei também, não só porque eu sei que gosta da canção, mas também porque na letra fala de viajar com o cachorro, tudo mais, dessa ideia de viagem, nesse lance meio andarilho, assim, né, para fazer meio que um link com a nossa entrevistada. E daí agora a gente, João, a gente passa, por favor, para os anos 80, que mais uma atração britânica. Vamos, tá? Lá. Por favor, canção de 81. Marco Antônio. Pois é, a gente está em 1981, então esse grupo é The Corgis, ou The Corgis, K-O-R-G-I-S. Essa canção de 80, como eu falei, o nome é The Foolishness of Love, ou seja, o lado enganador do amor, o lado do amor que nos faz, aquela parte do amor que nos faz ficar bobos. Foi o mais próximo, vale dizer, gente. O João tá meio melancólico, ele viu que não tinha muita canção. É, e não tem nada. Estaria que eu traduzindo, né? Pra... Mas, João, tenta pegar por esse lado aí, olha só, essa aqui, ó, né? Pergunta pra mim, pô, Marco, o que quer dizer Foolishness of Love? Eu te digo, essa bobice, essa panaquice que é o amor. Né? É, mas de certa forma, dá pra mais encaixar. Dá nada. Né? Muito fraquinho. Não. Isso, tá muito fraquinho. É, pra quem já fez declarações de amor, de cair de joelhos, mas é, o João tá achando que o título dessa canção não dá muita margem. Não dá. Não posso nem sacanear direito. É meio devagar, quase parando. Tá meio devagar, pois é. Ó, um hit do grupo desse grupo The Corgis, um mega hit deles foi gravado no começo de 1980. É uma canção chamada Everybody's Got to Learn Sometime. Infelizmente também não dá tanto espaço para uma outra humilhação, mas essa seria Todos Têm que Aprender em algum momento da vida. E daí? Isso é lição de vida, não me interessa. Pois é, lição de vida, exatamente. Olha, esse grupo são ingleses, né? Eles começaram em 78, duraram até 82, depois voltaram em 85, foram até 86, depois de 90 a 93. Até andavam planejando um retorno até começar aí essa pandemia. O grupo é liderado pelo cantor e guitarrista Andy Creswell Davis, o violinista Stu Gordon, o tecladista Phil Harrison e o baixista Jim Warren. A canção que a gente vai ouvir até daqui a pouco foi estrondoso êxito na Austrália, Argentina, Brasil, Inglaterra, País de Gales e Itália. Vale dizer que em 2004, a canção que a gente vai ouvir voltou às paradas de sucesso, só que, no caso, às paradas de sucesso francesas, só que na voz do italiano que eu gosto bastante, uma espécie de versão moderna do Joe Cocker, só que italiana, o Zucchero, cantando em dueto com a americana Vanessa Carlton. Eles regravaram a canção que a gente vai ver daqui a pouco, a Everybody's Got to Learn Sometime, e fizeram bastante sucesso, chegaram ao topo lá das paradas de sucesso na França. Que eu posso dizer também, a banda pode ser ouvida nas trilhas sonoras de uma série muito elogiada na Espanha, passados os últimos dias da ditadura do Franco, que era uma série chamada Cuéntame, ou também conhecida como Como Passou, que é estrelada pelo Imanol Arias. O pessoal deve se lembrar, astro de filmes como O Amante Bilingue, Território Comanche, e também numa telenovela brasileira de 82, que eu gostava bastante, chamada Sol de Verão. Você deve se lembrar que a novela começava até com a canção Toque Todo, do Cleito Cledir, na voz da Simone, e pois é, uma das canções românticas da trilha sonora era uma dos hits do The Corgis, ou The Corgis, como algumas pessoas chamam, tá? E também tem uma comédia francesa chamada Bis, De Volta para o Passado, que é sobre volta no tempo, sobre caras querendo voltar no tempo para poder usufruir da melhor época da vida deles, que no caso do filme esse, Bis, De Volta para o Passado, era nos anos 80. Então, João, por favor, toca aí um pouquinho Everybody's Got to Learn Sometime. Eu sugiro a você, porque nós vamos fazer uma pequena alteração no final, eu vou escolher músicas para você fazer a tradução, mas eu vou escolher as músicas. Ah, é vingança? Nós vamos ter, você vai fazer a tradução do Self-Pity com o Lucifer, Pillow Talk com a Sylvia Robinson. São essas músicas que você vai traduzir. No caso, o Pillow Talk é conversa, né, de pé de ouvido no travesseiro. Eu, self-pity, é autopiedade. Exatamente. Então, isso, você... Legal, João. Obrigado para variar. De tá nada. Semana que vem a gente começa com o Lucifer. Você já pode ir ouvindo o self-pity. Pode ir coisando, porque você vai fazer a tradução no ar, tá? Eu vou fazer a tradução de novo, como nós já falado hoje. Mas tudo bem, sem problema. Só toque um pouquinho, João, por favor, do Everybody's Got to Learn Sometime. Uma música romântica que eu gosto bastante do começo de 80. Change your heart. Look around you. Change your heart. astound you. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Então você já sabe, né? A partir da semana que vem tem tradução de músicas também com Marco Antônio. Já tem umas escolhidas só para eu poder, só para poder dar margem para eu poder falar. Então, tudo bem, João. Né? Quem já fez isso umas 27 vezes nos últimos 4 meses, não vai ser muito mais sofrimento. Não, mas agora vai ser da música inteira, não tem essa. Ah, da música inteira, tá. Da mas vale inteira. Dizer que, né, tu sabes muito bem que Pillow Talk é uma canção que eu adoro. Né? Eu adoro mesmo, eu sempre gosto bastante também. Então, assim, gente, era isso aí. Quero desejar, assim, ó, um Natal excepcional, tá, gente? Um Natal seguro, excepcional. Tentem se divertir como vocês puderem aí. A gente tá passando, né, por um tempo bastante complicado, mas eu acho que a gente, né, vai espero que a gente vá sobreviver. Olha. Eu acho que o Papai Noel, pra quem acredita em Papai Noel ou não, sei lá, vamos, espero que, sei lá, aquele velhinho obeso lá da Lapônia, Lapônia, né? Isso, Lapônia. Da Lapônia, seja generoso com vocês e assim, quero agradecer pelo espaço, João, quero agradecer ao Rogério aí pela força hoje, estava com uma complicação e descobri, João, que muitas vezes eu tentei hoje, depois falar com o Rogério, mandei para testar convite em Skype para amigo meu, um aqui de Porto Alegre, de Canoas, e pelo menos 4 horas depois não tinha chegado lá ainda. Então deve ser algum problema no Skype, que às vezes demora para chegar o convite, né? Quer dizer, eu achava que podia ser alguma coisa na minha conexão, mas parece que não. Então, quer dizer, mas igual, deu tudo certo. Obrigado mesmo pelo espaço. Olha, Marco, um Feliz Natal para você. Saiba que você é um amigo, irmão, que a vida me doou. Gosto muito de você. Tenho muito respeito por você como profissional e como ser humano. E vamos ficar muito tempo juntos aqui. Rogério, quer falar alguma coisa? Não, João. Eu também desejo ao Marco, à família dele, né? Feliz Natal aí e tudo de bom, viu, Marquinho? E outra coisa. Valeu, querido, tá? Um abraço mesmo e valeu pela paciência. Imagina. Tá? Muito não, obrigado, e tá, você gente? Vai receber. Abraço, você... PJ, tá, gente? Feliz Navidad para os nossos amigos você... em espanhol. Merry Christmas. Desculpa, João, falei por cima. Não, você vai receber, o Rogério comprou e vai mandar para você uma coleção de discos do Baitaca. Do Baitaca, que foi a ideia que o... Paulo Passos. O Paulo Passos, para variar, ele lembrou. É um cara que eu não conheço, mas depois eu fui pesquisar só as fotos do disco, eu fiquei aterrorizado. Assim, foi só, sabe aquele estereótipo assim do como é que eu vou dizer, do analista de Bagé, é assim, na 15ª potência, gente. Uhum. Assim. Mas, para variar, né, como eu tô no Rio Grande do Sul e tenho esse sotaque, obviamente o Paulo Passos, com seu coração pétreo, por sinal, um ótimo Natal, Paulo Passos, né, ele não tava ontem presente, aí a gente, ontem no nosso lounge, a gente conversou com o Renzo, tava junto, o Rock, mas, Paulo Passos, um super abraço aí, um Natal ótimo para ti. Apesar da ideia do Baitaca. E espero, tá? Sinceramente, que na segunda você também esteja conosco. Acho, querido, falando sério mesmo, eu acho bastante complicado, mas eu te juro que eu aviso com um pouco de antecedência, tá bom? Tá bom, então. Beijo, Antônio. Tá. Feliz Natal. Valeu mesmo. Até terça. Tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo, Rogério Alcântara, o amigo que sempre procura resolver os problemas. Estaremos de volta amanhã às 8 horas com mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.